olhar, um sorriso. É disso que eu preciso pra poder viver. Um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso. É disso que eu preciso pra poder viver. Vivo sonhando acordado e falando sozinho, com falta de carinho, carente de você. E só você me importa, você é a saída pra curar essa ferida que me faz sofrer. Um beijo, um abraço, um olhar, um sorriso. É disso que eu preciso pra poder viver. Um abraço, um olhar, um sorriso. É disso que eu preciso pra poder viver. Um beijo, um abraço, um olhar.